pedal de distorção. Alinhamento sonoro eclético, onde nada é escolhido ao acaso. Um programa de Ricardo Ribeiro. Terça-feira, 21 horas. Pedal de distorção. Olá, boas noites, bem-vindos à 20ª emissão do Pedal de Distorção. Vamos abrir com os ingleses Little Barry e o tema Surf Hell, e logo a seguir um grupo pós-punk nos chega de Ontario, Traitors, com Youth Cults. Fiquem por aí, obrigado. Pedal de distorção. No. terceira edição do Festival A Porta. De 30 de maio a 4 de junho, todos os caminhos vão dar ao coração da cidade de Leiria. Concertos, exposições, workshops e muito mais. Festival A Porta, um festival para todos. Alinhamento sonoro eclético, onde nada é escolhido ao acaso. Abrimos esta sequência de três com os portugueses Fular Corona e o tema Rebound. Já a seguir, os nova-iorquinos Boot Blacks, num registro pós-punk, mostram-nos a faixa Decoy. E logo a seguir, o regresso ao pedal de distorção Bonfire Night, o tema novo Arts to Blame. Programa de Ricardo Ribeiro. Terça-feira, 21 horas. Continuamos com mais uma sequência de 3, outro regresso, os 93 Million Miles from the Sun, com o tema Close Your Eyes. Logo a seguir, num registro Garage Rock, Modrag, com o tema How to Feel Alive. E a seguir, os psicadélicos Electric High mostram-nos a faixa Never Fade Away. experimento sonoro eclético onde nada é escolhido ao acaso. De distorção. We'll be right back.

Distorção, um programa de Ricardo Ribeiro. I am not afraid of this night, of witching hours and tales untold. Disinterest and darkness unfurled. Not afraid of the end of. Distorção. Thank you. programa de Ricardo Ribeiro, onde nada é escolhido ao acaso. We'll be right back. Pedal de Distorção. Chegamos assim ao final da emissão número 20 do Pedal de Destrução. Acabamos com Maisie Star e o tema Fade Into You. Até para a semana. Obrigado pela companhia. Beijos e abraços. I wanna take the breath that's true. I look to you and I see nothing. I look to you to see the truth. You live your life, you go in shadow. You'll come apart and you'll go blind. Some kind of night into your darkness. Close your eyes with what's not there. Pedal de Distorção. Um programa de Ricardo Ribeiro. Terças-feiras, 21 horas.